Quando pensamos em construir ou reformar, temos que escolher uma empresa com solidez e credibilidade no mercado. Estou falando da Casa da Construção, onde você encontra material elétrico, pisos, ferragens, tintas, cimento, tijolos, com atendimento personalizado. A Casa da Construção é referência em preço justo, qualidade e entrega rápida. Avenida Luiz Targino Moreira, 700. Telefone 83998267068. Direção Arnóbio e Zefinha. Esta é a sua rádio, Pedra da Boca FM. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quanto é belo se veio o nevoeiro levantar-se para o lado do nascente. A Pedra da Boca FM passa a apresentar o programa. No arrojo da chuva o rio cresce um caniço. Viola, versos e canções. Tem que ser nordestino bem porreta para nos dedos fazer um capitão de farofa, de arroz e de feijão e comer. Um programa destinado à comunidade, mostrando a cultura do povo nordestino. Apresentação Mariano Manuel. Sou natural de Solânea, da Paraíba, Leoa, de Bahia e João Pessoa, Santa Rita e Araruna, Picu e Nova Palmeira, Cacimba de Dentro Arara, Bananeiras, Caiçara, Tacima e Jacaraú. Boa tarde, ouvintes. Achando que o microfone aqui estava sem som, né, Lucimar? Boa tarde, ouvintes do programa Viola, Versos e Canções. Com as graças de Deus, estaremos por aqui ao vivo e a cores. Hoje, Lucimar por aqui. É isso aí. Fernandinho na direção programação. Mariano Manuel apresentando o programa. Lucimar, vamos trazer duas canções aí, depois a gente volta. Sente que a saudade fere o coração, e quem por amor sofre não reclama. Suporta a distância, controla o desejo, segue a diretriz, faz o seu trabalho, mas só é feliz quando está do lado da mulher que ama. O carro gemendo no alto da estrada, e o chofer querendo ver a sua amada. Gemendo no alto da estrada, e o chofer querendo ver a sua amada. Sempre faz de tudo pelo seu ofício. O trajeto é longo, mas com sacrifício. Vence os obstáculos desse vai e vem. Assim vive o nosso irmão caminhoneiro, seguindo a jornada, sem ter dia certo nem hora marcada, pra voltar pros braços de quem lhe quer bem. O carro gemendo no alto da estrada, e o chofer querendo ver a sua amada. O carro gemendo no alto da estrada, e o chofer querendo ver a sua amada. Da sua coragem, com Deus na lembrança durante a viagem, não se desespera na sua missão. Herói da estrada, chefe do volante, mestre do motor, guia do progresso, patrono do amor, mártir da saudade, vítima da paixão. Herói da estrada, chefe do volante, mestre do motor, guia do progresso, patrono do amor, marte da saudade, vítima da paixão. O carro gemendo no alto da estrada e o chofé querendo ver a sua amada. O carro gemendo no alto da estrada e o chofé querendo ver a sua amada. Sente aqui comigo só mais um minuto. Chegou a hora de falar mais sério e tenho que falar. Depois de mim, se quiser falar algo, fale que eu te escuto. Mas por enquanto seja todo ouvidos que eu vou começar. Você mandou escolher entre a minha mulher e você, se esquecendo que eu tenho uma vida toda ao lado dela. Minha mulher, além de esposa, é fã. Você é hoje, não é amanhã. Por isso mesmo eu vou ficar com ela. Minha mulher, além de esposa, é fã. Você é hoje, não é amanhã. Por isso mesmo eu vou ficar com ela. Eu sou casado, você já sabia. Estou ficando velho a cada dia. Mas louco ainda não estou ficando. Isso pesou na minha decisão. Soltar um pássaro que está na mão pra pegar outro que ainda está voando. Eu sou casado, você já sabia. Estou ficando velho a cada dia. Mas louco ainda não estou ficando. Isso pesou na minha decisão. Soltar um passo que está na mão pra pegar outro que ainda está voando. Tem muito mais cabeça. Viajo o mundo, chego e encontro no mesmo lugar. Não me interroga, não procura manchas de batom na roupa. Não me faz raiva, não fica mexendo no meu celular. Você é jovem, entendo que queira que eu seja só seu. Mas o meu elo com ela é 10 vezes mais forte que o nosso. Por isso eu digo pra lhe ser sincero, deixar meus filhos não posso nem quero. Deixar você eu não quero, mas posso. Por isso eu digo pra lhe ser sincero, deixar meus filhos não posso nem quero. Deixar você eu não quero, mas posso. Não me condene por isso que eu fiz. Não me deseje que eu seja infeliz. Nem fique triste quando ouvir a minha voz. Foi por motivo de amor maior. Vai doer muito, mas vai ser melhor. Pra mim, pra ela, pra você, pra todos nós. Não me condene por isso que eu fiz. Não me deseje que eu seja infeliz. nem fecha o rádio quando ouvi a minha voz. Foi por motivo de amor maior, vai doer muito, mas vai ser melhor. Pra mim, pra ela, pra você, pra todos nós, pra todos nós, vai ser melhor pra todos nós. É aí o programa Viola, Versos e Canções. Charles Gomes aí cantando essa linda canção pra todos os ouvintes do programa. É isso aí, quem quiser comprar verdura, procure Vanderlei e família na feira de Araru no sábado e no domingo na cidade do Riachão. Aceitamos cartão de crédito, débito e também PIX e também dinheiro. Numa organização de Vanderlei, HB Farma, medicamentos genéricos, similares e éticos, temos uma linha completa de suprimentos para você que deseja ter um melhor rendimento nos seus resultados. Confira uma linha ampla de perfumaria. HB Farma, Rua Coronel Pedro Tagino, 160, organização de Vinícius e Adenilda. Subia Moto, compra, venda e troca de motos novas e usadas e aquele atendimento. Rua Luiz Tagino, telefone é 9383-1040. Você liga e fala com o nosso Subia Moto e compra sua moto com aquele precinho nota 10. Ótica Estilo, consulta de vista todos os sábados a partir das 8 horas e aquele atendimento. Rua Coronel Pedro Tagino, Ótica Estilo, valorizando a sua visão. Oficina São Francisco, serviço de solda, lanternagem e outros. Situada no sítio Estrada Grande, o telefone é 91-68-2803, organização de Xixico. E o programa é Viola, Versos e Canções, dando continuidade. São 17h20, vamos trazer canções aí, oferecer a nossa amiga Dava Severo. Ontem ela já escutou o programa já no finalzinho. Dava Severo, Rio Grande do Norte. Próxima canção, vamos tocar, oferecer a ela e todos os ouvintes que estão ligados. Você me queria, hoje já não me quer mais. Ontem você me amava, hoje já não lembra mais. Você nasceu na cidade, lá se criou e viveu. Estamos apresentando Viola, Versos e Canções, é com Mariano Manoel. Então é todo meu, cada qual tem o direito de defender o que é seu. Seu corpo e encarar seu rosto e achá-la mais sexy que uma odalisca, mais linda que a lua do mês de agosto. Desejar seu beijo com água na boca pra provar seu gosto. De olhar em seus olhos, mas a tentação foi maior que o medo. Tive muita insônia pensando em seu nome. Fui dormir tão tarde e me acordei tão cedo, procurando um meio pra lhe revelar esse meu segredo.

Eu já voei batons pela cidade, mas nada apaga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém do nível. Só acho amor incompatível. Foi invade, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no lado. Eu fui um planta. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Foi invade. Eu te chutei quando a raiva tava no ar. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que pra te buscar ainda não é tarde. Desejo de menina. E agora está tão difícil ficar aqui sem ter você. Vou enlouquecer se não conseguir te encontrar. Meu coração disparou, seu jeito me conquistou. E não dá pra esquecer o gosto da pele, de como foi bom te amar. Somente os olhos leram o que a gente desejava. Era só você e eu. Nós dois nos entregando aos poucos. Nós dois vivendo um pro outro. E eu só quis ouvir sua respiração. Eu vi o quanto você me queria. E mais eu me envolvia. Poder sentir aquela sensação.